gosto de andar sempre na moda e sei o lugar certo onde encontrar tudo em moda masculina e feminina. É na Janete Confecções, vem logo pra cá. Janete Confecções tem de tudo em roupas e acessórios pra você. Melhor preço e qualidade pra te oferecer. Tudo em moda feminina, masculina, adulto, infantil, infanto, juvenil. Acessórios em geral, como lindas bolsas das melhores marcas, peças íntimas, moda fitness, perfumes e cosméticos, calçados e muito mais. É aqui, na Janete Confecções. Nosso atendimento é diferenciado, com os preços bem acessíveis. Para você que gosta de estar em dia com a moda, a Janete Confecções está sempre trazendo novidades para você. Janete Confecções. Facilitamos para você nos cartões, no crediário próprio e à vista, o desconto é todo especial. Janete Confecções, a moda a seu alcance. Telefone 99162-6222, na Rua Brás de Aguiar 142, no centro de Dom Eliseu.